brilhante há luz para lá do fim. O meu barco prata vai levar um sonho assim. Mas agora eu já sei quem sou e passo aqui. Deixei meu sonho partir. Tudo que eu quis ser um dia, tudo que eu fiz de bom, vai ficar na sombra quando o sol nascer aqui. Nunca mais vou navegar pelo céu que conquistei. Deixei.